Eu tinha medo de repente ter que ir embora dessa rua e te deixar, Silvia. Eu seguro as pontas e a gravata nos teus olhos, lindos lagos, sangue bom. Macaco que fica velho e casa mata. Essa menina também tem uma caixa de bombom. Silvia, sangue bom. Silvia, sangue bom. Let's rock. Macaco que fica velho e casa mata. Essa menina também tem uma caixa de bombom. Silvia, sangue bom. Silvia, sangue bom. Let's play, man. Casa mata. Essa minha.